Dois mil pés, negócio não estabilizado, a sua capanga. 147. Lima, Papa Mike. O Eco Lima Tango. Eco Lima Tango confirmando. Entrei em contato com o Infraero. O 43 seria somente para abastecimento e teria que sair rápido. Se for prosseguir para parqueamento, tem que ser o 44 ou 5, fim de pensão. Sim, a gente está aqui via Alfa, repórter de 2 Fiat, é Colimatão. Via Alfa, repórter de 2 Fiat, é Colimatão. Estamos externo, ACNE 6319. ACNE 6319, continuando em aproximação, aguardando ficha livre, o ajuste no 0 no 3. Ajuste no 0 ou no 3, aguardando ficha livre. Ontem, baixa trava. Tráfego 11 horas, baixa altitude 500 pés fazendo cruzamento, não interfere na sua aproximação. Gente, tá bom. Sandbad Cop. O Eclimatango acelera a aeronave da Avianca, vai livrar a reta da Juliette após o mesmo debate 1. Índia, Juliette, bate 1, Lima, Mike, repórter na Quebec. Tabriculou da 17, a sua direita na aeronave dirigindo a sua aproximação. O vento em Salvador, 030 graus, 039, aguarde que está livre. Está né, 631, cheque treino e pouso na 10, 130 graus, 049. Usado pouso na 10, próximo, né, 631, repetindo o vento. 030 graus, 049, o Oxa, né, 631. Se Alfa, é porta antes da Juliette. Alfa, entra atrás da Juliette, 071. Salva Salvador, no 08, para pushback, o TAN 3663. TAN 3663. Aguarda um bandeirante, certo? Aguarda após iniciar o puxa por táxi. Após o bandeirante, está autorizado. A porta da Barataxi está 3663. Gente, o Lima Papa Mike, frequência livre. Para o início da decolagem, Lima Papa Mike. A Lima tem cabeceirão no zero. A Lima tem 632. 1895, grato, tango. 1895. 1895. Kilo Sierra Lima, decolou da 17, transfere. Papa Romeu, Kilo Sierra Lima, contato radar, sua para nível 1900, perto da saída. 1900, a torre falou após autorização o perfil da Coral. Correção, Coral direto. Coral direto aqui, o Zé Alinho. Gente, meia Índia, ponto espera da 10, 1895, ponto 601. Tomada, tomada. 95, para ataque, você me tiver visto. O vento 040 graus 049, livre decolagem da 10. Livre decolagem 6312 da 10. O Bono 072, taxia Juliette, portão 01. Juliette 01. O TAN 3859, protocópio? Copia. Autorizado Curitiba, 340 via Bezulu 21, decola pista 10, curva direita, saída arbop, elétrico, controle 120 da 8, aciona 5124. Autorizado, 340, Curitiba, Hopper Zulu 21, decola do 90, curva direita, Arbor, Elefron, 208, controle, 5124, transponder, 3259. Correto, 4239. Porta lá, 3239. Para o Pato, bem que é cenamento, 3304, nós estamos no portão 4. Espera, mesmo assim. Aguarda para o Pusco. Guardando 04. Mark 9 0 S, cobre. O avistado livre pousão 90, vento 050 graus, 04 nós. Trago. Lab 390 0 to Recife, via Upper Wind. FT 4, Neon 0, Left Turn, Puka Departure. Aracaju Transition, Departure Control 120, Decimal 8, Cox 5125. Take off runway 10 left turn, Puka, departure Rocket Beach transition, 120.8, squawk 5125. Escofield flight left 390 and report right to push Medic 980. Yes, 390, we're going to call it back. Thank you. Pista, pista livre no Pátio 4. Seu conhece o aeródromo? Michael Lima, conhece o aeródromo? O senhor conhece o aeródromo? Gente. Acho que eu estou no solo no 8, ele é direito chame solo em 21 decimal 9. 0 no 8. Romeu Fox 18, muito obrigado. Frequência livre, Mike é com Juliette. Lima Papa Mike ingressou no acheque dos pés da GL. Gente, Lima Papa Mike direto a Valença. CC Valença, Lima Papa Mike. Papa Romeu, Lima Papa Mike vai manter 500 pés a Valença? Lima Papa Mike. Gente, está autorizado direto, frequência livre. Cortará no farol da barra, né? Lima Papa Mike. O 20 kg, parte 3, reporte para ingresso, parte 1. Gente, vai climatando até o regresso. Para o táxi, o nosso primeiro aborto. 4 horas, eu sou o nome do Fernando Galeão. Então, 3663. Tá, 363, taxia, bate 1, Índia, Ponte Imperator, 1895, negão, 0 no 4. 0 no 4, então, 3663. Botão 3304, após companhia, taxia, tá, guarda, autorizado, puxa, porta. Zona da companhia, autorizado, puxa, acionamento 3304. Serra Lima. Vou ir direto Serra Novembro do Luiz. Direto Serra Novembro do Luiz. Pouso ao 1138. Sente o 1138, pouso. O portão 7 livrar, ingresso autorizado. É Porto Quebec. Porto estabilizado. 2014 autorizado, reportado aqui autorizado, 888. Vamos falar o Mike, confirma posição. Confirma posição. Sente. 6129, autorização, Guarulhos 360, com a Dilma. 729, bom dia, vamos no Costa. É. Não, pode botar, 6729. Eu acho que o Chetan confirmando transmitir que foi copiado ou não. Ah, Chetan. Gente, o Chetan é 311. Você tem na aeronave aqui no porto de esquerda, que vai ter que saber a parte 1, segue mesmo, portão 1030. Frequência livre. Grato. 98. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol no 605, passa 180. Gol no 605, contato radar, sua para nível 360, saída da EL. 360, saída da EL, gol no 605. Dark 90, standby. Colocar 3663. Lima. Colocar 3663. Confirme qual frequência opera a torre. 18198.95. 18.95, 3663, grato. Drive 6729, pronto, copy. Pronto, copy, 6729, copy. Autorizado 360 Guarulhos, via Pesulu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da Eule da Bridge. Controle 120.8, aciona 5137. Web 6729, autorizado Guarulhos, 360, Rádio Pesolo 16, já coloca no zero, curva direita, com o perfil da LD da Brit, 208, controle 537, é o transponder, que é o gate, é o 0, Web 6729. Correto, a porta push 6729. Bota na push 6729. América Renan, entrou, clear pushback, será do Porto Tec. Firmando, acho que o tango vai pro 4-5, é isso? Ok, chama a torre 1895, acho que o tango. Lógico, lógico, eu tô motorizado. Cruzamento da Quebec. Confirme o estacionamento 4-5? Gente, então livre à direita, via pista, após a primeira esquerda. A segunda esquerda. Reporte pista livre. Seu decolagem 1-0, tá 3663. Gente, tá 3663, livre decolagem. 4 horas e 40, alterna a campina. 3304, autorizado táxi, Índia, ponte espera da 1-0, torre 1895, que negar 1-0, 1-4. Vizinha Índia, ponte espera da 1-0, 1845, 1-0, 1-4, 3304. Ótimo, escatão, é a torre. O seu destino show é a mata, confirma? Ótimo, escatão, é a torre. Então, o destino do senhor é Abata, confirma? Então, era para o senhor virar à direita, via pista e a segunda esquerda, conforme instruído. Então, o senhor tem quantas vezes backtrack na posição? Então, faça o backtrack, após o backtrack, o senhor vai virar à esquerda via pista e a segunda à esquerda novamente. Cono 888, complete aproximação, torre 1895. 1895, bom dia, obrigado. 63 decolado aos 26, chame agora o controle 20198. 208, 3663. Esse é a porta de farol de proposta. Rodou o que interna? confirmo controle. Eu Serra Lima, Alice, tá por baixo de Hyperman, meu Deus, seguro. Papa Romeu, pelo Serra Lima, modificado no 126, autorizada a descida, reporte cruzando 2.500 pés. Controle de Salvador, TAM 3663, pode voar, Radael? TAM 3663, bom dia, contato radar, sua para nível 340, autorizado, gerado, Radael. Bom dia, vindo para o 340, vai voar, Radael, TAM 3663. Bom, 1888, tráfego avistado, livre pouso 90, vento 020 graus, 059. Livre pouso 90, 1888. Controle, você efetuou o pouso em Manati? Não recebemos a mensagem de pouso. Entendi. Solo Trip 5221, está com 61 a bordo, com 4 horas e 50 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. 221, táxi a parte 1 no índio, ponte imperador 1895, legal, no 0 no 4. 221, autorizado o táxi a parte 1 no índio, ponte imperador 1895, obrigado. 225. Sente, 3395, 3325, ponte imperador. Confirmo, está autorizado subir sem restrições para o 340, da 3663. Livre. Grato. American 980, ready for taxi. American 980, protect April 1, report A-Beam, gate 06. April 1, report A-Beam 06, American 980. Confirmo, Susan Bosman, American 980. American 980, Souls on board 145. Roger. American 980, taxi via India, hold point running 0 call tower, 118.95, Canadian 1014. Mike Godel, daqui a pouco autorizado. Confirme matrícula. Gente, a Colima tão reposta no ponto de espera da Áustria. Oi, Salvador, bom dia, o TP 5221, está com o número 2 no ponto de espera da 90, pronto. TP 5221, após a rolagem da rebotação na sua frente, a lembra em cabeceira. TP 5221, após a rolagem da aeronave da TAM na sua frente, está autorizado a aliar e manter? Afio. Taxi vai Índia, hold point, call tower. American 980. Ok, American 980, thank you. Solo, Salvador, TAM 3259, pushback, acionamento, 09, posição. TAM 3259, autorizado, push, porta táxi. Relatório. TAM 3604, vento 0403, grau 049, livre decolagem da 10. Alfa Juliette, ponto 62. Alfa Juliette para o 06, bom, 822. 3663, chame Recife. 13395, alterne 13325. Recife, 13395, 13325, TAM 3663. O 3304, decolado aos 32, chame controle 120 decimal 8. Estamos agora ao controle 1208, bom dia, 3304. Mike Eco Delta, chame torre 1895. Lima Tango, taxia, reporta através do portão 07. Quatro decolou na sua escuta. TAM 3304, bom dia, contato radar, sua para nível de voo 360, sai da Argo Elefa. 360, Argo Elefa, 3304. Autorizo na cabeceira da 35 para o Mike Eco Delta. Confirmo. Autorizado então o pouso na cabeceira 35. Reporte na final da 35. Vento 030 graus, 039, sou Mike Eco Delta. Delta Cien, reportada na final. Chip 5221 no livre decolagem da 10, vento 020 graus, 039. 5221 da 3, autorizado decolagem. Taxa 3859, 166 Apóstolo, 4 horas e 15, autonomia Serra, na Campinas. Olha aí, autorizado táxi, via Índio, bom temperatório, 1895, negão no 04, TAM 3859. Veículo 14, bom temperatório, 1895, graças a uma boa tarde. TP 5221, contato radar, sua para nível 200, perfil da saída Arbor. 5221 para o 200 no perfil da Arbor, possibilidade de cancelar a restrição do 110? Negativo. Cliente, trip 5221 mantendo as restrições da saída. Vai aproximar para pela 35 através da Oscar, se não tiver ninguém na final da 10. Cliente, Mike Eco Delta. American 980, Salvador Tower. American 980, yes ma'am. American 980, PLG line up and maintain runway 10. Line up runway 10, American 980. Papa Romeo, Mike Eco, Juliette, possível. American 980, clear to take off runway 10, wind 030 degrees, 04 knots. American 980, clear to take off 10. Salvador, bom dia, gol no 073, 20 da Lima. Confirma? Gol no 073 com seguro, 340 autorizado, decola pista no zero, curva direita, saída da Euleda, após direto, controle 120.8, aciona 514. Tá. Autorizado, o curso de segura de 540, fala da Euleda, após direto, 408, transponto 4073. Confirmando transponto, segundo 46, reporta pronto, puxa. Segundo 46, reportará quando pronto, com 073. 254. Salvador, bom dia, 3859, Alima Delta 3850. Alima Delta 3850. E a chegada? Macaco Delta no solo aos 38, vou estacionar a frequência livre do retorno. Sete, dois, nove, 1, 2. 729, tô autorizado, puxa, reportado. Reportado. Tan 3304, chame Recife, no 260, termo 288. 260-288, bom dia. Bom dia. 10-8, frequency Salvador, approach control. 10-8, American 980, come on. Cruzar nível 150, redução para 239. Salvador, American 980, passing level 040 for 390. American 980, radar contact on departure, climb on plane flight level 390, Puka departure. Copy, Puka departure, climb to 390, American 980.